Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. O diretor de uma grande empresa comercial costumava reunir cada ano seus numerosos vendedores espalhados por todo o país para uma espécie de orientação e balanço. Certa vez, em tempo de grande crise econômica, todos os vendedores voltaram pessimistas e desanimados, e os seus relatórios só refletiam derrotismo. O diretor escutou em silêncio as lamúrias de cada um dos seus auxiliares. Depois, levantou-se e em silêncio suspendeu na parede um grande cartaz branco com um pequeno ponto preto no centro e perguntou a cada um dos vendedores: "O que é que está vendo?" "Um ponto preto", respondeu o interrogado. "E você?" perguntou ao outro. "Um ponto preto num papel branco." "E você?" "O mesmo, senhor." "E você?" "Um ponto preto." "E você?" "Um ponto preto num cartaz branco." "Mas será possível?" exclamou o diretor. "Que vocês todos enxergam apenas um ponto preto? Ou então um ponto preto em papel branco? Será que ninguém enxerga um enorme cartaz branco com um pequenino ponto preto, quando o branco é mil vezes maior que o ponto preto?" É, prezado ouvinte, você ainda vai ficar procurando os pontos pretos de seus amigos ou inimigos? E todas as outras muitas coisas boas que eles têm, você não vê? Essa cegueira é das ruins. Para ter amigos, é realmente preciso abrir os olhos. Pense nisso, enquanto lhes digo: sempre avante! Você ouviu Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz.